Thank you. Feedback, acionamento, gol no 897, posição 612. 612 aprovado, sumitax 187. Autorizado, gol no 897. O táxi voo no 897 está com 79 a bordo, 3 horas e 30, Daniel. Senhor, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa. Deu ponto de espera, piscina 0, ajuste no 0 no 2. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, piscina 0, voo no 897. Pátio, Índia e Alfa. Voo no 897 para a próxima porta. Nosso voo no 897. Próxima ponte espera no zero, pronto, gol no 897. Gol no 897, autorizado a linha área decolar pista no zero, vento de 100 graus com meia dúzia de nós. A linha decola da pista 10, gol no 897. Salvador, bom dia, quando for possível para o Galeão, 3265 está em formação, eco. Sim, só um minuto. Obrigado. No 7, decolou os 4-1, chama agora o controle 1 no 9-35, bom voo. 9-35, obrigado, bom dia. Tem 3265, pronto para cópia? Estimativo 3265. Tem 3265, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 300, decola da pista 10, primeira curva à direita. Subida da L até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 16 até a posição Groof. Correção, Upper Zulu 16 após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, senhor. Controle 1 no 9-35, transponder 5076, TAN 3265. Então ficou 300. Aprovado para o Galeão. 1-0 a pista, direita, curva após, no perfil da El, Leda, Bidev após. Onde intercepta inicialmente a P-November 895. Correção, P-November 857. Até segura, P-Zulu 16 após, conforme o plano. 1935 controle, 5076. Aciona o 3265, portão 5, vai chamar quando passa. Protegimento correto, 3265, gente. Comandante, bom dia, Gol 1271, cruza 210 para 150, frente da Eco. Gol 1271 no controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, ajusta o altímetro no 012. Mari, 050 na 012, Major, 1271. O 1877 chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife 125, 1 alternado 3325. Bom, 817, obrigado, bom dia. Solo de Salvador, correção à Torre de Salvador, é o 3265, inicialmente acionamento na posição, posteriormente pushback. Senhor, o 3265 tem autorizado acionamento na posição e o pushback, chame quando pronto para o táxi. Tem autorizado acionamento na posição e pushback, o 3265 vai chamar para o táxi, obrigado. 271, não autorizado a final do procedimento LSXY no zero. Desça para 2000 pés, altímetro no 092, reporte estabilizado. Para 2000, na 092, autorizado LS, final de LSXY, reporte estabilizado, gol 1271.